Uma produção PMM EF e Bif. Aliás, enche meu copo de coca. Ela vacio, ela vai que seja o bote. Pode ir tudo com essa parte, mal espera e já dá o bote. Coca zero na minha parte, bate forte igual corote. Desce cinco igual um shot, chata dela vai dar morte, ó. Ela vacio, ela vai que seja o bote. Pode ir tudo com essa parte, mal espera e já dá o bote. Coca zero na minha parte, bate forte igual corote. Desce cinco igual um shot, chata dela vai dar morte, ó. Coca zero, é tudo que eu espero. Não tem nada que eu quero, mas que é minha coca zero. Coca zero, é tudo que eu espero. Não tem nada que eu quero, mas que a minha coca zero. Fria Polo Norte, não engorda e não emagrece. Não aquece a minha coca gelada, tipo iceberg. A loira fica louca quando a bebida desce. Deixa um gostinho na boca, passa mal onde não deve. Não deve, não paga, mas quem bebe paga multa. Então loira bebe coca que tu não paga nunca. Ela tem zero de açúcar e a tua bunda nunca desce. Eu comi tanto cu doce, quase pego diabetes. 777 é o gelo que derrete. Mata a sede enquanto desce, mata a gente quando serve. 777 é o gelo que derrete. Mata a sede enquanto desce, mata a gente quando serve. Ela vacio, ela vai que seja o bote. Pode ir tudo com essa parte, mal espera e já dá o bote. Coca zero na minha parte, bate forte igual corote. Desce cinco igual um shot, chata dela vai dar morte, ó. Ela vacio, ela vai que seja o bote. Pode ir tudo com essa parte, mal espera e já dá o bote. Coca zero na minha parte, bate forte igual corote. Desce cinco igual um shot, chata dela vai dar morte, ó. Coca zero, é tudo que eu espero. Não tem nada que eu quero, mas que é minha coca zero. Coca zero, é tudo que eu espero. Não tem nada que eu quero, mas que a minha coca zero. Rap limitado, só querem saber de lean. Desce aí meu consagrado, uma coca zero pra mim. Enfim, nunca tomei nada assim. Coca zero na minha festa e pau no cu do purple drink. Purple drink, purple. Preto com vermelho é a bebida rubro negro. Coca zero no meu peito, passo ferro sem respeito. Desse jeito a propaganda desce igual os call bramo. Só que zero pagodinho e um milhão na minha cama. Ela vacio, ela vai que seja o bote. Pode ir tudo com essa parte, mal espera e já dá o bote. Coca zero na minha parte, bate forte igual corote. Desce cinco igual um shot, chata dela vai dar morte, ó. Ela vacio, ela vai que seja o bote. Pode ir tudo com essa parte, mal espera e já dá o bote. Coca zero na minha parte, bate forte igual corote. Desce cinco igual um shot, chata dela vai dar morte, ó. Coca zero, é tudo que eu espero. Não tem nada que eu quero, mas que a minha coca zero. Coca zero, é tudo que eu espero. Não...